Timo, aqui na Marambaia. Primeira vez o nosso Robson pintando no bairro da Marambaia. Vamos assim, o robôzão tá na área. O robô mais lindo do século. Quem é? Mega Robson! Lá vem a primeira! Chamaria outra vez, se você quiser perguntar. Chamaria outra vez, pra você nunca duvidar. Chamaria outra vez, como fogo no teu olhar. Meu parceiro Carlos, Gênio Denilson, pé da Marambaia, tá comigo. Chamaria outra vez, se visse você partir. Chamaria outra vez, se eu tivesse o Marcos buscar. E a sua esposa Dani também tá comigo doidando, valeu! Galera bacana da Marambaia invadindo! Te ouviria outra vez, te escreveria outra vez. Longas cartas de um eterna namorada. Te ligaria outra vez. E você? Te acordaria outra vez, pra conversar durante toda madrugada. Vamos lembrando tudo! E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, vai! O parceiro Wagner, da União da Sacramenta, tá aqui com a gente. Valeu, Wagner! Eu jurar amor, para que você não me engana mais. Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos me implorar. Eu não vou voltar atrás na minha decisão. Manda açaí e pimenta. Gostou, né? Eu sempre fui tão fiel. Você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu. Mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim e pra você. E que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. E que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Você só me deu desilusão. Agora ficou na solidão. E a sua Candy vão surgindo, tocando aqui no Complexo Esportivo. E o nosso hobby totalmente reduzido pra galera. Daquele jeito, na mana. Olha, amor, hoje te liguei. Você não atendeu, me desprezou. E você? Eu queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas não sei o que fazer, não sei o que fazer. O nosso amor tá tão difícil. Por favor, me entenda. Minha paciência. E você ligou? Eu só liguei pra te falar. O quê? Quero te encontrar. O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Você. Sou das coelhetes, meu amor. Te amo tanto. Você nasceu pra mim, meu assim coelho. Vamos lembrar! Os carinhas. Recebi o oferecimento de Gilson Lanche. O melhor lanche de Belém do Pará é Gilson Lanche. tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Eu não é. É impossível que a magia seja a mesma eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. E todos os alucinados da Marambaia, já estão aqui com a gente. A Fátima, a Joyce também tá na área, o Jardel. Fala, meu parceiro. Renan, também tá comigo, doidão. Daquele jeito, Renanzinho. Pra dizer que eu te amo. Vai aos poucos apagando a poesia. Um, dois, três, vai! E ela já veio! Já veio assim. Eu não sei explicar. E não? E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Vem me amar até o amanhecer. Isso é. Só vejo você, quantas horas e minutos, só pra te ter amor, linda em meus braços. E vai doidando tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Toda hora tu pensa nela, como? Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso. O quê? 48 horas em você. Te amo, sou do novo fã clube, sou da galera do pop. Eu sou do Tapanã, novo fã clube super pop. Aonde o Águia de Fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã. Meu parceiro é dele, a Shirlene. Aquele meu parceiro Jaime também da Marambaia. Estou aqui com a gente, valeu. Da galera do Ponte. O mais novo fã clube super pop. Eu sou do Tapanã, da galera do Ponte. O quê? O mais novo fã clube super pop. Galera do Ponte. Vamos girando, girando, girando. Só pra lembrar daquelas Tecno Marcão. Porque você mexeu com meu coração, meu amor. A vida inteira sonhei em ter você pra mim. Diz pra ela assim, meu amor. Porque você fez assim, me enganou, me iludiu. O quê? Me fez sofrer, me magoou. E acho marcante no Robson. É o Mega Robson. Volta pra mim, meu grande amor. Volta!

Complexo Esportivo da Marambaia, sim! Daquele jeito! Decidi não sofrer mais, posso esquecer. O cobiçado do Pará. Definitivo e fechou meu coração. E aí, meu parceiro, Patrício da Eco! Descobri que seu amor. Só na mãe, moleque! Suas fotos eu rasguei, suas mensagens apaguei. Só aquelas que marcaram o coração, hein? Vamos tocando na manhã nessa vida. A minha alegria é só você vai sair comigo para dançar. Tua companhia me satisfaz. E meu parceiro Diego, eu logo vou te esperar. Diego Meida, gerente da NBET 91 no meu selo. Aqui comigo, abraço Diego. É do teu setor, tu não podia ficar de fora. Sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você. Sei de te dizer, você mandou e eu vou tentar. Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter um candidato muito forte. Sei de te dizer, a vereadora da Marambá é ele. Eu vou tentar. Banda junto com o Renan DRW Tecno. Tá bem aí, viu? Eu adoro você. E você? Okay. Eu adoro você. E eu? Eu adoro você. Eu adoro você. Eu adoro você. Você me conquistou, me fez me apaixonar. Eu me abandono, de... E agora? E tá chegando o aniversário do Patrício da Eco. Confirmado, vai comemorar no Robson. Alô Patrício, tamo junto, meu brother. Foi embora, me deixou. Me deixou apaixonada. Você me conquistou. O Marcos Denilson e meu parceiro Carlos. E as suas primeiras damas do ladinho. Rapaz, nunca vi de errado. Se deu errado, eles não estavam ao lado dela. Me acho. Bora, Bacalhão. Entendi o som. E o Carlos do ladinho. Vocês estão aonde? Aonde? Ao lado direito. Aqui, pô. Ao lado esquerdo. Agora. Aí sim. Ao lado esquerdo. Estou aqui pra te dizer bye bye. Tchau, tchau. Ao amor, quero dizer que já não dá mais pra ficar aqui sem o teu amor, meus beijos. Apenas começando aqui. Sem ter você. Toma! Sozinho eu vou à procura de um novo amor. Por isso, hoje mesmo eu vou sair. Vai sair, vai! Vai sair, vai! Banda. Então, começa daqui! Essa aqui, galera, lembra? Da área da Sudão, meu irmão. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Nosso amor, o que eu queria acabou. Por que brincar assim? de mim. E o quê? Ver como eu estou sofrendo, amor, sem ter você. Não quero chorar, mas vou também tentar viver. Eu sou amor, o que eu queria acabou. Por que brincar de si e não pensar de mim? Estou sofrendo, amor, sem ter você. Não quero chorar, mas vou também tentar viver. Ouve, ouve, que eu quero te dizer, meu bem. Mas ouve, eu vou viver minha vida, amor. Mas ouve, que isso vai ser longe de você. Ouve, ouve, que eu quero te dizer, meu bem. Mas ouve, eu vou viver minha vida, amor. Mas ouve, que isso vai ser longe de você. Agora bora dar de mais uma subidinha no BPM, pra dar de mais quintada aqui na galera que tá curtindo o nosso hobby na Maramaia. Vamos lembrar, chegar o tempo da mansão, vai! Vibe do Cobiçado! Quem sabe canta, vai! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. E as noites? Das noites de amor, oh, oh. Você me deixou de um jeito que não... Aquele tempo, a segunda-feira na mansão, meu irmão. Tu é doido? Demais, toma aí, ó. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixe. E já meteu um chifre e canta, vai. Você me deixou, me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. E o quê? Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Vamos lembrando tudo. Perfeitos momentos quando juravas amor. E guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Ainda ontem insisti em te ligar. Bora, Diego, Não sei por... Esse é teu contador, é? Agora sim, agora vai. É um amor que depois virou ilusão. Só sai se lhe liberar, né? Aí sim. Chama hoje ilusão. Coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Ah, tu quer, tu quer. Vai! E daqui a pouquinho tem DJ Guilherme detonando. Homem da mídia, a voz mais estourada do Brasil e do mundo. Sabe? Aqui é a primeira vez que me apaixono por alguém. Se me perguntar, não sei de onde vem. Sei que meu coração não quer parar de acelerar. E se querer? E sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A luz em caminhos de estrela que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu. Sabe, aquilo foi algo surreal. Como? Cinderela, eu vivi ao seu lado momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Eu devo se quero. E você viveu, viveu. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Só uma noite de amor. Nada mais. Baby. Essa aqui que é a velha história. Pra quem tem um triângulo amoroso. E vive aquele amor a 3, a 2, a 4, a 5. Hoje em dia é liberado, não quer nem saber, meu irmão. Mas essa daqui vou contar pra você que tem a 3, já. Passo noites em claro, com a solidão ao meu lado. Vendo suas fotos, como aguentar. Cai a noite, eu fico vendo estrelas. Pensando em... E meu parceiro Wagner já falou que não está. União da Sacra Meta Tempê. Eu entendo, não posso te amar. Por isso tenho que contar o que me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história para alguém. Por isso sou... Fala, Guilherme! Quero me arriscar, sei que não é certo, Zinho, mas não quero te perder. Alô, Irã, chega aí, Irã! Deixa ele aqui, vou correndo encontrar você. Sei que é errado viver o amor a três. Sei que é errado viver o amor a três. Rapaz, pode ser até errado, mas muitos gostam de ter o amor a três. Tu é doido, é? Vivo amor a três, tu perde ela. E ela diz assim pra ti, ó. Pô, o amor dela por ti virou vibe do cobiçado. Pô, o meu amor virou pó. Pô, o meu amor virou pó. Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Fazer o que, fazer o que, fazer o que? Pô, o meu amor virou pó. Alô, Luana Neves! O meu amor virou. Pera aí, todas as suas amigas aí com a gente. Fazer o que? Valeu, Lu! Pela visita de novo no Robson! Fazer o mega Robson! Alimpinha, fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida vai se enlouquecer. Já virou pó, meu amor, por você. Dança calenta e ardente, fatal. Ritmo quente do meu litoral. Essa batida faz enlouquecer. Já virou pó, meu amor, por você. Uou, uou, uou, uou, uou. Já deu o nome, meu amor, virou pó. Uou, uou, uou, uou, uou. Já deu o nome, meu amor, virou pó. Levanta a mãozinha, dá soco pro ar. Levanta a mãozinha, dá soco pro ar. Levanta a mãozinha, dá soco pro ar. 5, 4, 3, 2, 1. Precisa do quê? Eu preciso de morfina pra resistir a dor da tua ausência. O veneno que... Deixa eu mandar um abraço bacana, minha amiga Carol Maria. Vai com as outras também. Vai com a Maria, vai com as outras. Meu irmão. Tua boca me alucina. Irmão. Quero ouvir. Vai sonhar acordado. Me abraça e diz que está comigo, não vou me acordar. E o céu? Céu e as estrelas brilham por você. Na noite fria, pensando em você. Assim como as nuvens, meus olhos vão fazer. Se você se for, então vai chover, chover, por você. Toma, toma, toma! Cria queimado meu paraíso. Sem você não dá, sem você não dá. Você pede o meu amor e o que fazer não sei. Tão menina quando eu conheci você. Talvez seja confusão, ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Tu sabe, tu sabe. Eu sei, se não entende o que aconteceu. A menina não se esqueceu. Não consigo gostar de um outro alguém. Seu olhar pra luz. Esse amor impossível. Impossível esse amor. Eu tô no Tuxaua, o guerreiro da galera. Eu tô no botando, vai botando, vai botando, vai, vai, vai. Oi, eu vou botar a madeira. Tu vai fazer, vai, vai. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer pro meu amor e você pro seu. Eu vou fazer uma casa com um amigo meu. Eu vou fazer com meu amor e você com seu. Meu amor, levante os quartos. Eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Meu amor, levante os quartos. Eu vou botar a madeira. Vou botar a madeira. Vou botar a madeira. E quem tiver de branco vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. E quem tiver de azul vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vai entrar na madeira. Vamos endoidando tudo. É só pra lembrar, pra lembrar, pra lembrar. Que sabe canta assim. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Meu anjo do amor, meu super. Bora começar, do Sou o Hop da Marambaia. Viver o amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Deixa tudo ok, testa logo tudo os microfones aí. Deixa bacana, daqui a pouquinho tem você detonando o Hudson. Beleza, começado. Show do Rob da Marambaia, muito bacana, hein? E a gente, sem dúvida alguma, vai equalizando tudo por aqui. Grande parceiro Kleber, toda a comitiva da Marambaia por aqui. A rapaziada vai da feira. Bora, Jéssica, Bianca, pode chegar que o Rob tá detonando tudo, começado. Daqui a pouquinho a gente libera os marcantes mais um pouquinho. Segura então assim, ó. E daqui a pouquinho tem um homem. O homem da voz mais estourada do. Solta aí! Um abraço pra todo mundo! Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca, inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme, treme, treme. Eu saí pra curtir com o áudio, o som, ele é digital, o cenário é elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Oi. Quem tá doido que se sente? Por quê? Porque a festa vai começar, meu DJ! É comigo, ela fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta, fieta. Ah, tá cansado? Tá cansado, é? Tu cansou? Tu cansou? Então lá vai, vai! Eu não sei, mas...

nada. Lembra quando eu disse que você me completava? Mas? Mas agora você se foi. E as marcantes detonando! E não gostou em nosso amor. Bora, bora. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Escute essas palavras. Toda noite ele chora. Falou, Irã, chega aqui, Irã. Esperando a sua voz. É o meu coração. E você deixou de lado. Você deixou de lado. Toca aqui de Junho Clean. Nossa canção que ela vou, que eu vou lembrar. Nós dois. Só tá marcando. Grande parceiro Marcos, você é o Carlos, já o Denilson. Todo o comitivo da Marambaia por aqui, viu, comissado? Em peso, fique à vontade. E a noitada só começa aqui no hobby. Digo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer... Kelly, já por aqui pela minha lateral esquerda. Alô, Kelly! Desculpe o que passou, passou. Fala, mania, Kelly, aí, ó. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. O Zé da Marambaia tá invadindo hoje aqui o complexo esportivo da Marambaia. Ele vem chegando, superlotando. A Miragem no comecinho. O nosso Robin Deton. Galera do Robin. Mega! Robin! Receber o Guilherme, assina, mano, vai! Tua luz, tua cor brilha mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham do mar. Se eu pudesse, te daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por você, amor. Com a gente, alô Bambam! Ah, meu anjo lindo, forte, fique aqui perto de mim. Aí tu pega a gatilha, tu dá um cheiro no gangote dela, puxa ela agora pra encostar mijador com mijador. Aí tu fala, olha, agora é nós, lá vai! É Robinson! Agora tá alto. Aí é o Mega Robson. E o coração tá como aqui hoje, diz? Meu coração tá machucado. Como? Por esse amor. Patrick da Golginha, o grande Patrício Capes por aqui, viu? Beleza, garoto, fique à vontade. Peguei pra essa mulher. Agora quero que me diga o quê? O que está faltando? Te entreguei a minha vida e você só me fez sofrer. Big, toca por favor, que hoje estou tomando todas. Vou esquecer o que passou e a minha vida tem valor. Big, toca por favor. Tocando, vai. Que no Brasil me conquistou. DJ Patrício é o show. E a minha história. O Patrício? Oh, égua! Oh, e que solto faz sentido de estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Big querido. Big solto faz sentido de estar aqui comigo. Você sabe que eu preciso de você, Big querido. Você vai. Sei que posso te perder de vez. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. E agora? Agora eu entrego em suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva seu agora. Amor. Agora, com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. Só pra começar no complexo. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Te dando a minha vida, então depois. E aí, Carlos? Agora. Carlos Denilson e o Marcos, né? Pensa em tudo, é isso? Que foi bom. Eu te peço. Acertei. Coração embora. Te prometo e te faço meu eterno amor. É pra cá, né? Agora. Você quer aqui. Vírus musical. Chicago, de logo decora. É de cantor. Sei que posso te perder de vez. Amigo, não tem ideia. Tô com medo, mas criei coragem. Tinha que te perguntar. Não preciso mais. Acho que é o Galigol, meu irmão. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja. Acho que é o Carlos Denilson e o Marcos, não é isso? Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. E agora tem ele! Ah.